Salvador Torre, bom dia, 3520, tá? Bom dia, São 3520. Livre pouso 0, vento 080 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, tá? 3520. Entrei 520, Paulo aos 40, táxi via Alfa Juliette, GT3. Alfa Juliette para 3520. 3520. Novamente, informação Delta para Aracaju, solicitada nível 190. 3520, pronto, cópia. Vivo, prossiga. 3520 para Aracaju, autorizado nível 190, decolagem pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle Salvador, 129.45, aciona 5115, TAM 3520. Nível autorizado Aracaju, nível 190. Via Golf 67, decolando 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, direto Aracaju. 2945 no controle e transponder 5115, TAM 3520, portão 3. TAM 3520, utilizão para direcionamento. Bora. Autorizado o time táxi, então 3520. Tomar a táxi para 3520. Gol 73.4, Guarulhos. Pronto, copy, sentindo a informação Delta na posição 10, pronto para copy. Pulo 173 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via pelo Luno 6, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme a rota do plano, decolagem pistão 90 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle Salvador 129, decimal 45, aciona 51 17, 1173. Autorizado com o plano de voo Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme plano, decolar 10 com primeira curva direita, nada é o Leda Bridge, controle 12945, aciona 5117, é o gol 1173. 1173, correto, chame pronto para prospeccionamento. Sente gol 1173. Aerotaxi 73520, 89 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Recife. 73520, táxi via Índia, ponto de espera 90, reporte pronto, ajuste 1092. Via Índia, reportará pronto, ponto de espera, 73520. São 3520, a linha decola, vento 020 graus, 4 nós. A linha decola, São 3520. São 3520, decola aos 21, controle 129, decimal 45, bom dia. 2945, bom dia, São 3520. Quero continuar esse estacionamento. Autorizado, chame táxi, gol 1973. Autorizado, continuar esse estacionamento, gol 1973. Já fico 1, 2, 8, 18. Salvador, gol 1173, POB 142, alternando Galeão com 3 horas e 46, pronto para o táxi. 1173, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 90, reporte pronto, ajuste 1092. E táxi Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 90, gol 1173, ajuste 1012. Próximo ponto de espera da 1-0, pronto. 1-1-7-3, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera. Coluna 73, a linha da coluna 0, vento 030 graus, 049.